que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana, responde aí, prefere sair ou prefere em minha cama? Não tô querendo afirmar que isso é amor, mas sou da pinga que você bebeu, você ligou. Não suportou e a saudade chorou. Pare um pouco e pensa, sei que você lembra da gente fazendo amor em câmera lenta, da gente fazendo amor em câmera lenta. Pare um pouco e pensa, sei que você lembra da gente fazendo amor em câmera lenta, da gente fazendo amor em câmera lenta. Na academia Mega Fitness, cima meu personal Douglas. Você ligou, não suportou e a saudade chorou. Pare um pouco e pensa, sei que você lembra da gente fazendo amor em câmera lenta, da gente fazendo amor em câmera lenta. Pare um pouco e pensa, sei que você lembra da gente fazendo amor em câmera lenta, da gente fazendo amor em câmera lenta. Pacheco Pinturas, o melhor da região.